Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um nesta manhã iluminada aqui na Casa da Prece Chico Xavier. Que bênção nós podemos começar um novo ano, uma nova etapa de nossas vidas, um novo ciclo que se reinicia. Muitos pensam que essa convenção que nós temos de dividir o tempo em semanas, meses, anos, ela é apenas algo prático para a nossa vida material. E espiritualmente ela não teria muito sentido, por quê? Naquela realidade maior que nós vamos viver depois que nós partirmos desse mundo, quando nós desencarnarmos, quando nós morrermos, nós vamos perceber, se nós continuarmos do lado de lá e evoluindo, nós vamos perceber que o tempo começa a perder essa divisão que nós temos aqui na Terra. Porque na realidade do espírito imortal, o tempo, ele não existe. Não existe o dia, não existe o mês, não existe o ano. Por quê? Isso é uma necessidade que nós temos quando nós vivemos aqui no mundo material. O homem, já há milhares de anos, ele aprendeu a se adaptar aos ciclos da natureza como nós temos aqui. E nós até percebemos que o tempo é algo que não existe quando, por exemplo, nós estamos de férias, ou às vezes num período longo que a gente fica sem trabalho, a gente começa a perder a noção. Que dia é hoje? A gente começa a perguntar. Que dia do mês é hoje? A gente perde aquela contagem. E se você fosse levado para um lugar que não tem esse ciclo do nascer e do pôr do sol, você perderia completamente a noção se já passaram-se 24 horas ou não. Se alguém ficar, por exemplo, preso numa caverna por muitos dias, com o tempo ela perde a percepção do tempo, quanto tempo já passou. Foram 5 dias, 10 dias. Isso nos mostra que então nós vivemos aqui no mundo material condicionados pelo tempo. Pelo um tempo que, na verdade, não existe. O que existe são ciclos que acontecem na natureza, renovações que se sucedem a destruições. Já perceberam que na natureza existe um processo contínuo de transformação após uma destruição? Vem uma tempestade numa floresta muito grande. Várias árvores mais velhas se quebram, tombam, e ali abre uma clareira. Novas árvores estão germinando, podem surgir ali. Esse é um ciclo maravilhoso que existe na natureza, que é o da renovação a partir da destruição. Nós temos uma ideia, às vezes, equivocada, de que aquilo que perece é algo que é fruto de algum descuido. Foi algo ruim que aconteceu, e na verdade não é isso. Na natureza, tudo tem que morrer para que algo renasça. E é natural que a gente sinta tristeza quando a morte chega até nós. Nós ficamos ali tristes pela perda do contato mais próximo com aquela pessoa. E às vezes nós sentimos isso até em relação a um animalzinho que nós temos como um ser ali de estimação para nós. Nós sentimos aquela perda. Um dia nós alcançaremos uma compreensão de que aqueles que amam nunca perdem nada do que amam. Quando nós amamos uma pessoa, não existe perda pela separação da morte, e nem esses animais que nós amamos também, que passamos a entender que eles são parte da criação divina, merecem sim o nosso amor, nem eles nós perderemos. Por quê? O amor é uma força tão poderosa, mas tão poderosa, que une todos os seres que se amam, todos. Então ninguém perde ninguém. Ninguém se perde nessa longa jornada que nós estamos empreendendo de evolução espiritual aqui no planeta Terra. Nós somos, portanto, espíritos imortais que temporariamente estamos revestidos de um corpo, o nosso corpo físico, um instrumento abençoado que Deus nos deu para que a gente possa viver aqui no mundo temporariamente algumas experiências, algumas vivências, para que a gente aprenda algumas coisas, para que a gente adquira alguns conhecimentos, que não são aprendidos apenas você lendo ou alguém te falando. Você tem que viver essas experiências para sentir na pele certas vivências que o ser humano tem. Para daí você começar a perceber alguma coisa. Para daí você começar a entender qual é o sentido maior da vida? Nós temos, pelo conhecimento trazido, não só pelos espíritos superiores, mas por inúmeros que trouxeram esclarecimentos à humanidade, nós temos o entendimento de que esse grande conhecimento que nós estamos aqui para adquirir, essa grande vivência que nós estamos aqui, é de que temos que nos amar uns aos outros, que temos que aprender o que é o amor. É para isso que estamos atualmente encarnados, para aprendermos a amar. Todo o resto, como nós vamos dizer, é um resto. Tudo é acessório. Tudo que você idealizar na sua vida, tudo que você pensar em fazer, até as suas necessidades mais imediatas, é para esse fim, para aprendermos a amar. Só que isso nós sabemos pela via da inteligência. Porque alguém nos trouxe esse conhecimento, porque alguém nos inspirou essa ideia, mas ainda não sentimos profundamente isso. Talvez ainda não conseguimos entender realmente que estamos nesse mundo para aprendermos a amarmos uns aos outros, porque esse é o único caminho que nós temos para nos ligarmos ao Pai. Não existe outra possibilidade de você se unir a Deus se não for pelo amor. Você pode ir a um culto, você pode fazer uma cerimônia, você pode vir à casa espírita tomar passe, ouvir palestras, você pode fazer obras sociais, a caridade material, você pode ler muito, você pode viajar o mundo todo buscando supostos lugares sagrados onde o divino se manifestaria, você pode fazer o que quiser. Se não tiver amor, não haverá união com Deus. Porque é a própria força dele que mantém tudo a favor das criaturas. É o amor. Não existe caminho de encontro a Deus se nós não aprendermos a nos amarmos uns aos outros. Se não aprendermos a ter um sentimento de nos importarmos com o próximo. De nos importarmos com aquele que compartilha conosco as experiências diárias. Se eu sou indiferente a alguém, eu estou sendo indiferente a Deus. Se eu estou afastando alguém da minha vida, eu estou afastando Deus da minha vida. Se eu não consigo sentir que a dor do outro faz parte da minha dor, eu ainda não compreendo Deus. Por isso que Jesus, quando vier e perguntaram para ele, para o mestre dos mestres, qual é o maior mandamento da lei divina, Jesus, percebendo ali as intenções maldosas de quem fazia aquela pergunta, quis trazer um grande ensinamento e o fez, dizendo: o maior de todos os mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, semelhante ao primeiro, amar ao próximo como a ti mesmo. Então ele deixou claro: se até hoje a gente não entendeu como amar a Deus, é simples, ama aquele que está mais próximo, que um dia você alcança o amor a Deus. Um dia você entende quem é Deus. Porque isso é muito óbvio. Como eu posso amar o Criador sem amar a sua obra? Como eu posso pretender ter uma ligação com aquele que é a origem de tudo, se eu não tenho a ligação com aquilo que ele deu origem, aquilo que ele criou? Então eu penso que para um bom início de ano, para um bom início de um novo ciclo aqui na Terra, talvez o maior plano que nós possamos ter para as nossas vidas é aprender um pouquinho mais do amor. É pensarmos de que, de alguma forma, nós temos que desenvolver em nós, neste novo ano que se inicia, já se iniciou alguns dias aí, mas vamos considerar que está começando hoje para nós que buscamos a iluminação espiritual. Vamos pensar que o maior plano que nós possamos ter para as nossas vidas é aprender a amarmos um pouquinho mais as pessoas que nós estamos convivendo diariamente. É nós pensarmos: eu tenho feito realmente aquilo que é necessário por aquelas pessoas que eu amo? Aquelas pessoas que estão ali dentro do meu lar? Aquelas pessoas que eu encontro semanalmente na casa espírita, aquelas pessoas que eu encontro diariamente no meu ambiente de trabalho, ou eu tenho apenas estado ali porque é conveniente para mim estar dentro do lar, é conveniente estar no trabalho, é conveniente estar na casa espírita. Essa é uma reflexão que nós temos que fazer periodicamente. Pensar o que estamos buscando, onde estamos indo, ou onde estamos vivendo, onde estamos ali habitando. Muitas pessoas imaginam que a felicidade virá quando elas alcançarem certas realizações. Um lar melhor, por isso que tem gente que às vezes abandona o lar e vai procurar outro. E aí o que ela encontra no outro lar? Os mesmos problemas do anterior. Talvez então estava com a pessoa a causa daqueles problemas. Tem pessoas que frequentam um ambiente de trabalho porque tem a necessidade material daquele lugar e dão graças a Deus o dia que encontram um lugar melhor. Pensar que aquele emprego já tinha sido tão desejado pela pessoa anteriormente. Então nós temos que refletir. Será que esses lugares pelos quais nós estamos passando, eles são importantes para nós realmente, ou nós estamos apenas usando-os como uma forma utilitária de lidar com a vida? E nós estamos dizendo isso porque para nós termos um bom ano, para que esse ano de 2019 seja diferente em nossas vidas, nós temos que começar a ter gratidão a Deus por tudo que nós já temos, por todas as circunstâncias de vida que nós já estamos usufruindo hoje. Mesmo que elas não sejam ideais, mesmo que aquilo que nós estamos vivendo, usufruindo, não é aquilo que nós consideramos realmente bom para nós, não é à toa que Deus nos conduziu até ali. Não é. Não é por obra do acaso que Deus nos deu o lar que nós estamos hoje habitando. Não é por obra do acaso que nós estamos tendo a ocupação que nós temos hoje. Não é por obra do acaso que nós estamos reunidos nesta casa que nos acolhe tão amorosamente. Não é por obra do acaso que nós participamos daquilo que estamos participando. Em tudo há uma providência muito sábia que nos conduz ao lugar melhor para nós estarmos. Então nós temos que começar a ser gratos pelo que nós temos. Porque a gratidão ela nos faz perceber aquilo que de bom há onde nós estivermos. A gratidão, reconhecer o valor daquele local que habitamos, do local que trabalhamos, das pessoas que convivemos, dos seres que convivemos. Ter gratidão é fundamental. É a gratidão que nos faz perceber que além daqueles aparentes conflitos, além daquela aparente dificuldade que nós experimentamos ali, é a gratidão que nos faz perceber: Deus me levou ao caminho certo. E uma mente grata é uma mente aberta a receber. Ser grato de verdade pelo que nós estamos usufruindo hoje nos propicia a possibilidade de aprender aquela experiência que estamos ali e novas possibilidades nos serem apontadas. Tem pessoas que às vezes reclamam: eu não me liberto desse sofrimento, já uma longa vida vivendo e passando pela mesma experiência o tempo todo. Sempre vivendo a mesma dor, o mesmo sofrimento. Sabe por que nós ficamos continuamente passando pelas mesmas experiências? Porque não aprendemos tudo o que poderíamos com elas. A vida às vezes não se renova porque nós temos os olhos fechados para observar os ensinamentos que aquela experiência tem a nos trazer. E aí nós não conseguimos perceber realmente que ali havia uma possibilidade de grande crescimento para nós. Às vezes nós somos levados a conviver com pessoas muito difíceis, pessoas muito complicadas, que vivem criando problemas. E o que nós fazemos? Nós entramos em combate com essas pessoas. Passamos a revidar a elas a mesma dureza de coração que elas endereçam a nós. E nós repetimos aquele ciclo que nós já vimos há muitas encarnações cumprindo, que é responder tudo na base ali do olho por olho, dente por dente. Me ofendeu, eu ofendo também. Me agrediu, eu agrido também. E Jesus ele mostrou que a forma de você romper esse ciclo de dor, de sofrimento, é você perdoar. Perdoar é muito bom para você e para o outro, mas é principalmente para você. Então, se quem quiser realmente ter um novo ano, precisa colocar como projeto de vida para esse ano. Eu vou perdoar mais as pessoas. Eu vou entender que alguém que ofende e fere, alguém que é, às vezes, estúpido, ignorante, como a gente diz numa linguagem mais corriqueira, popular, é um doente da alma. Mas eu não vou falar com desprezo que ele é doente. No meu coração eu vou pensar, é um irmão necessitado, realmente. Porque alguém que só sabe falar palavras ásperas, agressivas, palavras que ferem, que ofendem, que humilham, é uma pessoa muito necessitada. Mas eu estou falando necessitado não é com aquela conotação, aquele sentido de você querer humilhar o seu adversário. É você ter realmente compaixão por ele. E quando ele estiver te ofendendo, você não entrar naquela sintonia mental dele. Você não entrar naquele nível de discussão dele. Porque aí o que você vai estar fazendo? Apenas mantendo todo esse processo de animosidade que existe entre os dois. E aí no futuro ele pode até dizer, não, eu brigava com você porque você brigava comigo também. Eu te ofendia porque você me ofendia também. Tem pessoas que nem sabem quando começaram seus conflitos com o outro, por que as coisas acontecem. Mas nós que queremos um novo ano, temos que começar a nos perdoarmos, a não julgar tanto uns aos outros, não ficar imaginando que aquela pessoa que é a nossa vizinha, que tem uma cara um pouco mais sisuda, um pouco mais fechada, que ela tem algo contra nós, que aquela pessoa que às vezes nem nota a nossa presença, que ela tenha algo contra nós. Tem muitas pessoas que ficam com julgamentos muito severos umas sobre as outras por causa de aparência. E não sabe que às vezes aquela cara fechada, feia de uma pessoa, é uma defesa que ela tem. É uma pessoa que já está às vezes tão amargurada, tão machucada ao longo da vida, que ela adquiriu uma força para ela que não é a ideal. Mas é a forma dela se defender. Então não vamos julgar as pessoas. Não vamos ficar ali imaginando coisas sobre o que as pessoas pensam e fazem. E se a gente ver algo errado que alguém está fazendo, nós vamos ser aquele que vai acusar? Nós vamos ser aquele que vai recriminar? Não. Nós queremos um novo ano realmente? Vamos tirar de nós essa mania que nós temos de julgar tantos outros, de ficar classificando o outro como malvado, perverso, indiferente, alguém mal. Vamos tirar isso de nós, porque na essência mesmo, quer dizer, lá no comecinho de nós, ninguém é mal. As pessoas se tornam duras de coração e até praticam a maldade, porque elas não aprenderam o amor. Quando elas são tocadas pelo amor, elas começam a se transformar. E foi isso que Jesus veio fazer. Ele lidou com pessoas muito difíceis, pessoas muito severas, pessoas ainda primitivas, muito parecidas com aqueles que ainda vivem até hoje. E tomara a Deus que não sejamos nós, pessoas tão duras de coração. E ele agiu com força contra essas pessoas? Ele agiu de uma forma severa, recriminatória, condenatória, tirando das pessoas a esperança? Não. Ele sempre teve uma boa palavra. Ainda que essa boa palavra fosse contundente, havia ali uma intenção muito boa da parte dele. Até quando ele chamou os fariseus de hipócritas, ele já tinha conversado tanto com eles e alertado tanto sobre o que ele, Jesus, vinha realmente ensinar, que ainda quando ele chamou de hipócritas, era para aguçar a inteligência deles e eles pensarem. Ele realmente é um verdadeiro mestre. Ele realmente é o Messias tão esperado. Mas nós, que ainda precisamos aprender a entender mais o ser humano, não podemos usar, para nos relacionarmos uns aos outros, de expressões que ofendam, que xinguem, que denigrem a imagem de uma pessoa. Nós temos que banir do nosso vocabulário todos aqueles palavrões que nós usamos para nos dirigir uns aos outros. Nós não queremos um ano novo? Vamos começar a mudar a forma de nos comunicarmos também. Se a gente não encontrar uma palavra boa para falar de alguém, vamos mudar. Vamos fazer diferente. Vamos silenciar. Vamos esperar um tempo até emitir uma opinião sobre alguém. Nós vivemos numa época de muito julgamento. O tempo todo as pessoas estão se condenando. Nós que queremos renovação, temos que fugir disso. Temos que pular fora desse bolo confuso de uma humanidade que as pessoas vivem se acusando. Por quê? Quando você começa a entrar nessa onda das acusações, dos julgamentos, sem você entender realmente aquelas pessoas que você está julgando, você está, de alguma forma, se ligando mentalmente a essas pessoas e a um plano espiritual inferior que vive em torno do planeta. Cada palavra nossa, ela tem um poder de comunicação, de ligação entre as pessoas. Entre os encarnados e os desencarnados. Então, se você usa um linguajar rasteiro, obsceno, um linguajar que ofenda, que denigra, palavras que você não gostaria que usassem contra você, você tem que abolir isso da sua vida. Aí o seu ano começa a ser diferente. Aí o seu ano começa realmente a mudar. Então você tem que mudar o seu julgamento sobre o outro, abolir palavras imperfeitas, palavras que não acrescentam, que não edificam, e você tem que entrar em ação para que esse ano seja novo. Você tem que ter uma disposição de fazer algo diferente, algo que você não fez até hoje, algo que você não fez nos anos passados. Porque daí o seu ano vai ser diferente realmente. Se nós continuarmos fazendo o que sempre fizemos, o nosso ano não vai ser diferente. Então tem coisas que a gente pode sonhar e nós alcançaremos. Quer ver uma coisa que qualquer ser humano pode pôr como objetivo e ele conquista? É aprender algo novo. Todo mundo talvez pensou assim, ah, ele vai dar uma dica de como conquistar algo material. O material, ele vem naturalmente na nossa vida quando a gente pensa em conquistar algo espiritual ou algo que faz parte da nossa natureza espiritual. Aprender é algo que faz parte de nós. Nós, seres humanos, somos seres criados por Deus com uma capacidade de aprender algo novo sempre, sempre. Mesmo que nós tenhamos 90 anos de idade, nós somos capazes de aprender algo novo. Só que para isso nós temos que ter disposição de aprender. Dentro do nosso ritmo, das nossas limitações. Então o que a gente pode fazer? Escolher algo que realmente importe aprender para esse ano. Algo realmente importante. Algo que diga respeito à nossa natureza espiritual. Podemos sim planejar algo para a nossa vida profissional. Iniciar um curso, adquirir uma nova habilidade, desenvolver uma nova capacidade para que a gente possa ter melhores condições no nosso trabalho, numa conquista de um novo emprego. Podemos aplicar essa ideia nesse sentido também. Mas o que é o mais urgente para nós hoje é a conquista de novos conhecimentos espirituais. Nós colocarmos como um objetivo para a nossa vida neste ano aprender mais sobre o Evangelho de Jesus. Realmente colocar para nós como um compromisso aprendermos mais sobre os ensinamentos de Jesus. Graças a Deus não nos falta ajuda para isso. Nós temos livros baratíssimos que nos levam a esse conhecimento. Ah, mas eu não sei ler, Antenor. Nós podemos procurar na internet áudios que trazem ali a narrativa do Evangelho. Ah, mas eu não tenho internet. Nós podemos conseguir um meio. E se nós não temos recurso material nenhum, nós podemos vir semanalmente aqui, ou até mais dias por semana, para ouvirmos falar do Evangelho de Jesus. Percebe que não falta recursos para nós? Percebe que para alcançar esse conhecimento espiritual fundamental para a nossa vida, não nos faltam recursos. E por que é tão importante a gente aprender o Evangelho de Jesus? Por que é tão importante a gente conhecer mais as lições de Jesus? Porque à medida que nós vamos aprendendo essas lições, é como se nós fôssemos reprogramando o nosso cérebro a reagir de maneira diferente em cada situação da vida, em cada momento da nossa experiência. Por isso que conhecer o Evangelho de Jesus é tão importante. E o conhecimento da doutrina espírita, que anda ali lado a lado com o conhecimento do Evangelho de Jesus, é fundamental, porque ela nos explica exatamente as consequências das nossas atitudes aqui no mundo. A doutrina espírita nos ensina que cada ação nossa, ela desencadeia uma reação que se volta contra nós. Ela ensina que existe uma lei incrível no universo que nos faz receber tudo aquilo que nós damos, tudo aquilo que nós produzimos. Então, você quer produzir mudança na sua vida? Inclua como projeto de vida para 2019 ampliar o seu conhecimento espiritual. Conhecer mais o Evangelho de Jesus, conhecer mais a doutrina espírita e viver mais nesse mundo dessas ideias superiores, abandonando esse mundo de opiniões, de falsas informações que nós recebemos periodicamente da sociedade. Nós vamos perceber que a nossa vida começa a ter uma forma diferente de ser, de acontecer. Pessoas que realmente aprenderam as lições espirituais que nós aprendemos com o Evangelho de Jesus e com a doutrina espírita, realmente passam a sentir a vida de uma maneira diferente. As coisas passam a não ser mais tão angustiantes. O sofrimento passa a não ser algo que nos atinge tanto mais. Há pessoas que às vezes até se surpreendem assim. Eu vejo lá a minha vizinha sofrendo todos os dias porque a mãe dela morreu há 30 anos atrás e ela chora e ela se desespera. A minha mãe morreu há 2 anos e eu ainda estou tranquilo, eu acho que está tudo bem porque eu sei que ela está bem. Percebe a diferença que faz na vida de duas pessoas? Alguém que não tem certeza de nada sofre porque imagina que nunca vai encontrar o seu ente querido. Alguém que já está com a sua fé convicta de que um dia reverá os seus entes queridos, está tranquila, está em paz. Faz muita diferença na nossa vida o conhecimento espiritual. É ele a força interior que tanto se fala em tantos meios. Sabe por quê? É o que nós acreditamos que faz a nossa vida ser o que ela é. Deus pode te dar um corpo saudável, pode te dar riquezas, pode dar uma família muito amorosa. Se você se acreditar infeliz, você será infeliz. E é assim que nós vemos inúmeras pessoas vivendo vidas que estão ali providas de tudo, mas elas se sentem infelizes. E elas são realmente infelizes. Por quê? Tudo passa por aquilo que nós acreditamos, por aquilo que nós alimentamos diariamente. O problema é que a nossa cabeça, ela armazena tantas ideias, tantos pensamentos, que muitas vezes nem são nossos. São inspirados por espíritos inferiores, que às vezes querem nos derrubar, querem às vezes nos perturbar. Nos trazem às vezes pensamentos de suspeita sobre a conduta de pessoas que estão ali do nosso lado. Esses espíritos às vezes nos inspiram ideias inferiores que não têm nada a ver com a nossa realidade e a gente acolhe. Quando a gente aprende na doutrina espírita a saber que o nosso pensamento não é só nosso e que nós temos que combater pensamentos inferiores, está aí a demonstração do quanto o conhecimento espiritual ele pode fazer a nossa vida melhor. Se eu realmente começar a bendizer a vida, agradecê-la e pedir inspiração e recusar pensamentos inferiores, eu começo a produzir mudanças na minha vida. Eu começo a trazer renovação. Então, se quer um ano novo realmente bom, comece a administrar essa usina produtora de pensamentos. Comece a controlar todo esse maquinário que é a nossa mente, dos pensamentos que produz. O que é bom eu alimentar diariamente no meu pensamento? Isso, uma vez que eu identifico o que é bom, é o que eu fico me colocando novamente todos os dias. O que não é bom, eu vou rebater. Eu não vou aceitar. Vem uma ideia infeliz em relação a alguém, eu vou pensar assim, não é a minha vida. Não me diz respeito ficar imaginando coisas sobre a conduta alheia. Esse pensamento não é meu, eu não quero ele. Ainda que seja seu, você está expelindo ele. E alimentemos diariamente confiança dentro de nós. Alimentemos diariamente esperança, acreditando todos os dias que as coisas vão melhorar, e elas irão melhorar realmente. Por quê? Uma mente positiva, ela está naquela sintonia de ideias dos espíritos superiores, os emissários de Deus. Se você está em sintonia, você vai receber a intuição que eles vão te mandar, te orientando, te conduzindo na vida? Sim, é óbvio. Agora imagine que eu acredito que a minha vida é uma desgraça, que a minha vida é uma ruína. Que ordem de pensamentos eu estou alimentando? Só pensamentos que são contrários ao meu bem-estar. E aí, quem será que vai se comunicar mentalmente mais facilmente comigo? Espíritos inferiores. Espíritos vingativos que vêm de outras vidas, que nós os magoamos, os ferimos, e eles hoje estão desencarnados. Eles vão inspirar pensamentos destrutivos, pensamentos de derrota em nós. Então nós temos que cuidar muito dos nossos pensamentos nesse novo ano. Nós temos que cuidar muito daquilo que nós alimentamos a nossa mente. Tem informações que não fará diferença em nossas vidas se nós recebemos ela ou não. Certas informações se referem a crimes que acontecem em determinadas localidades, desastres. São certas coisas que é muito pouco útil para nós saber disso. E nós, às vezes, ficamos nos alimentando dessas informações. Sabe o que elas criam em nós? Um estado de tristeza, de desânimo. Tem pessoas que, às vezes, têm alguns estados depressivos que elas nem sabem de onde surgiram aquilo. Estava tudo bem na vida, de repente está lá sentindo uma tristeza. Por quê? Estava se alimentando de uma série de ideias infelizes que vêm, de fatos tristes que vêm da vida de outras pessoas. E isso vai gerando dentro da pessoa um estado de falta de esperança, falta de confiança na vida. Quando a gente recebe muita mensagem negativa, nós vamos criando um estado de incômodo, um estado perturbador. Então nós precisamos começar a selecionar. E nós temos que cortar um pouco essa comunicação tão rápida que nós estamos vivendo nos nossos dias através dos celulares. Tudo as pessoas estão comunicando rapidamente. Tudo as pessoas estão transmitindo, muitas vezes de forma incorreta, informações, ideias que geram nas pessoas muita ansiedade. Então nós temos que cortar um pouco esse fluxo dessas ideias que ficam o tempo todo chegando até nós através desses meios de comunicação. WhatsApp, Facebook, eles são bons, mas a gente tem que colocar isso num espaço de tempo da nossa vida muito restrito, muito pequeno. Talvez menos de 10 minutos por dia, até menos mesmo. E a gente viver mais o nosso dia a dia, convivermos mais com as pessoas que nós amamos, nos reunirmos mais com as pessoas que nós temos aquela sensação agradável de estar ali. Sabe por quê? Nós, seres humanos, nós, espíritos encarnados em evolução, precisamos do afeto um dos outros. Nós precisamos receber afeto. Mas algo incrível e é sábio de Deus. Nós precisamos dar afeto também. Não podemos pensar só em receber. Então nós temos que pensar, como eu vou levar o meu afeto, o meu carinho, o meu aconchego, o meu chamego para alguém? Às vezes a gente não foi educado a ser muito espontâneo em abraçar as pessoas. Porque a gente vem de um meio em que aquilo não era uma prática comum. Mas a gente pode, por exemplo, dar as mãos de uma forma calorosa. A gente pode fazer o oi com um sorriso. A gente pode sorrir para a pessoa. Nós podemos muitas formas de transmitir o nosso carinho para as pessoas. Às vezes deixando um bilhetinho escrito para ela. Se a gente não souber ler, a gente pode ofertar uma flor que colheu no jardim para essa pessoa. A gente pode buscar várias formas de levar a gentileza para as outras pessoas. Há pequenas coisas que a gente pode ser gentil, cedendo a vez numa fila para uma pessoa que você percebe que está ali mais agitada. Mas como assim isso vai mudar a minha vida no ano inteiro, Antenor? Não é, é óbvio que não é uma situação só, mas são várias que nós vamos procurando todos os dias. O que eu posso fazer hoje de bom para alguém? Até na nossa obrigação diária a gente pode fazer o bem. A gente pode ser mais gentil nas nossas relações ali dentro do trabalho. Ser menos crítico do chefe ou do subordinado, menos crítico do nosso colega, sendo mais cooperador dele. Tem pessoas que às vezes elas ficam ali na defensiva no seu ambiente de trabalho, dizendo, não, eu não posso ajudá-lo, senão ele vai passar na minha frente e ele vai ganhar a promoção. Gente, qual é a maior bênção que nós podemos fazer para o próximo? Propiciar o bem a ele. Se ele passou na sua frente, pode acreditar, não há injustiça. Embora as pessoas possam agir de maneira injusta, Deus trabalha em cima da injustiça humana para criar a sua justiça. Aquilo que não chegou a nós naquele momento é porque ainda não é o tempo nosso. O nosso tempo chegará. Por isso que nós temos que perseverar todos os dias em procurar fazer algo de bom. Não importa se aquilo vai dar mais vantagem ao outro. Que bênção! Porque ali nós fomos instrumentos de Deus, porque era para aquela pessoa alcançar aquilo. Então a gente não precisa ficar preocupado com essas disputas dentro do ambiente profissional. Como a gente não precisa ficar preocupado com aquelas disputas dentro do lar. Às vezes as pessoas estão tão carentes dentro das suas famílias que elas estão ali competindo pelo afeto das pessoas ali. Olha que absurdo. Pais e mães, às vezes, competem pelo carinho dos filhos. Nós jamais poderíamos, dentro de um lar, estabelecer nada em base de competição. E às vezes a gente faz isso dentro do lar. Para conseguir ter algo a mais das pessoas, a gente usa de manipulações. Mães que usam os filhos para tentar controlar os pais, pais que usam filhos para tentar controlar as mães, que disputam às vezes o carinho do outro, filhos que adultos até fazem isso. A mãe está lá, a velhinha com 90 anos, os filhos também já são idosos e às vezes estão disputando o afeto da mãe, ou às vezes estão sendo negligentes, fugindo da responsabilidade de cuidar dessa mãe ou desse pai. Nós temos que parar um pouco em nossas relações de sermos tão exigentes, tão competitivos, tão recriminatórios, tão condenatórios e sermos aquele que serve mais. Porque foi isso que Jesus disse. Seria maior no reino dos céus e, consequentemente, vai ser o maior aqui no mundo material também, aquele que se faz o servidor de todos. Aquele que está disposto a amar mais. Sabe por quê? É o seu coração que está se dulcificando mais cedo. É a sua mente que está se iluminando mais cedo. Então nós nos desprendermos um pouco mais de nós mesmos e ofertarmos mais nas nossas atividades, ofertarmos mais do nosso coração ao próximo, produzirá mudanças importantes em nossas vidas. Mas que cada um faça aquilo que se sinta fortalecido por fazer. Cada um dê de si aquilo que já sente que é capaz de dar e um pouquinho a mais. Ninguém busque também atrair para si uma grande cota de sacrifício, porque talvez não estejamos preparados. Tem pessoas que acreditam que são grandes ações que vão produzir mudanças profundas na vida. Em alguns casos é assim mesmo, mas na maioria das vezes é só um pouco a mais que nós temos que fazer. É só um pouquinho a mais de tolerância aqui, um pouquinho a mais de dedicação ali, um pouquinho a mais de paciência aqui, um pouquinho a mais de gentileza ali, e nós vamos percebendo que a vida vai se engrenando, a vida vai se movimentando e tudo vai acontecendo. E isso tudo, nós vamos perceber que nós terminaremos o ano bem. Talvez não conquistemos grandes bens materiais, talvez não façamos grandes mudanças em nossa vida, mas nós conseguimos preservar o nosso bem-estar interior, a nossa saúde mental. Conseguimos encontrar ali, às vezes, oportunidades de crescimento que vão aparecer se nós estivermos mais sintonizados com tudo isso. E acreditem, tudo que for material, que estiver reservado a nós, virá no tempo certo. Jesus disse uma vez, Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado. Se eu pratico o amor, a caridade, a compreensão, a paciência e nutro bons pensamentos, é como eu estar buscando o reino dos céus mesmo. E as coisas virão naturalmente. E nós não precisamos ficar angustiados nem perturbados. É lógico que nós vamos ter que trabalhar, vamos ter que planejar, vamos ter que buscar opções, alternativas na vida. Mas se nós estivermos realmente ligados nessa ordem de ideias superiores para conduzir a nossa vida, tudo vai ser encaminhado a nós. A providência divina nos dará tudo. Por quê? Se nós, sendo maus como somos, se o nosso filho pede um alimento, nós damos alimento a ele. Se o nosso filho nos pede um peixe, nós não damos a ele uma serpente. Se ele nos pede pão, nós não damos a ele uma pedra. Sabem de quem é esse ensinamento? É de Jesus. Se nós, então, sendo tão imperfeitos, nós damos boas coisas para os nossos filhos, o que dirá Deus nos dará? Tudo que for essencial para a nossa vida, Deus vai nos prover. Mas para isso nós temos que estar buscando ter essa sintonia com Deus, através da lei de amor, através da caridade, que é a expressão dessa lei de amor. Então que Jesus nos abençoe a todos neste novo ano, nos ilumine, que esses ensinamentos do Mestre possam repercutir em nossa mente por todos os dias desse ano. E toda vez que a gente se sentir fraquejando, vamos fazer uma prece e pedir: Jesus, querido Mestre e amigo, me ajuda, me dê a força que eu estou precisando. E tenho certeza que naquele momento a sua mente vai se iluminar e se conectar com a mente do Cristo. E você vai receber as forças que você precisa para atravessar aquele momento. Então, que tenhamos todos um ano muito feliz com Jesus. Muito obrigado a todos.